Do cu do urubu afloram os restos do coração de um homem que estava morto em decomposição. Um cadáver em exposição, morto pelo coração de um outro homem. Do cu do urubu afloram os restos do coração. Refeição, rejeitados pela digestão, porém mais limpos que o coração de um outro homem. Rejeitados pela digestão.